Então, nosso tema dessa noite é a terapia do amor e as drogas. Terapia do amor seria o mesmo que a gente dizer o tratamento através do amor. Tratar pelo amor. Tratamento a gente faz quando existe uma enfermidade, uma necessidade. Então, a gente, nesse caso, trata pelo amor. Mas uma pergunta que a gente faz, será que nós conhecemos o que é o amor? O amor que se fala tanto, né? Uma palavra tão utilizada. O que é realmente o amor? Nós conhecemos o que é o amor? Nós ouvimos, nos acostumamos a ouvir poesias, músicas que falam sobre o amor. Mas será esse o amor? Aquele amor que Jesus pregou e o amor necessário para essa terapia? Acredito que não. O que a gente conhece, o que a gente costuma falar que é amor, é muito paixão. É aquilo que nos move, que nos dá uma energia, muitas vezes, para fazer coisas boas. Mas ela tem um tempo, ela dura. Ela não é tão longa. Então, amor realmente, nós ainda temos que trabalhar esse sentimento, esse conhecer o que ele realmente quer dizer para a gente poder vivenciar ele e aplicar ele na forma de tratamento, seja para nós ou seja para os outros. Manifestar esse amor da forma mais verdadeira que ele pode ser. Mas eu falei de poesias, falei de músicas. Se esse não é o verdadeiro amor e é tão propagado, por que ninguém escreve ou canta o verdadeiro amor? Aquele que a gente sabe que existe, mas talvez ainda não conheça ele na essência. Se a gente for pensar, nós todos, nós consumimos aquilo que nós queremos, aquilo que nós gostamos. Então, é uma relação de oferta e de procura. Não é feito, talvez, músicas ou poesias falando desse amor verdadeiro, porque talvez poucos queiram saber sobre isso. Há 2000 anos, Jesus falou sobre o verdadeiro amor, o que ele significava, qual era a necessidade, e ainda nós estamos ainda tentando entender para, quem sabe, poder aplicar. Então, existe uma falta de procura para que ele seja ofertado. Mas a gente tem que tomar esse conhecimento para poder fazer um plantio interior. A gente vai semeando essas novas ideias dentro da gente, individual, para que a gente possa se acostumar e possa fazer com que isso seja cada vez mais presente no nosso pensamento, para fazer aquela mudança que é necessária dentro da nossa vida, nos modificarmos. Mas voltando lá para a terapia do amor, já que é um tratamento, será que o amor, ele cura? O que a gente pensa sobre isso? O amor tem a possibilidade de curar? Para ser aplicado num tratamento? Será que já pensamos sobre isso? As respostas têm que ser individuais, né? Elas não podem ser ditas e aceitas, elas têm que ser absorvidas individualmente. Nós temos que cada um chegar na conclusão se realmente é possível ou não. Porque só assim a gente passa a acreditar naquilo. A gente não consegue ler uma frase e porque está escrita ela se torna verdadeira. Nós temos que acreditar nela. Bezerra de Menezes, que foi médico enquanto encarnado, e vários de vocês já devem ter ouvido falar sobre ele, porque quando desencarnado ele se tornou um trabalhador espiritual de bastante vulto, vamos dizer assim, por tudo que ele faz. E ele nos diz sobre essa questão da cura do amor. O amor acalma e alivia, ele alegra, fortalece as células, nos dando vitalidade. Ele nos traz esperança. Será que isso pode ser verdade? O amor nos acalma e nos alivia? Será que já tivemos alguma sensação parecida com essas? De estar vivendo uma sensação de amor e nos sentirmos aliviados? Nos sentirmos fortalecidos, alegres, com vitalidade, com disposição para, muitas vezes, fazer aquilo que precisa ser feito por nós mesmos? Provavelmente já sentimos. Mas, às vezes, acaba caindo um pouco no esquecimento e não continua. E ele nos diz mais ainda. Somente o amor dá sentido à vida e faz com que aquele que ama tenha fortes razões para continuar vivendo através da alegria de servir o próximo. Somente o amor dá sentido à vida. Tudo isso que a gente vai repetindo, que outros falaram, não é nada novo. A gente já vem ouvindo isso há muito tempo. Quando a gente pega o Evangelho, a gente folheia ele e cada capítulo fala sobre o amor. Porque Jesus foi considerado o mestre do amor. Porque as palavras dele nos davam a direção de que só através do amor é que nós poderíamos nos libertarmos daquilo que nos prende ainda nessa inferioridade da matéria. Tanto que ele deixou os 10 mandamentos resumidos em 2, amar a Deus e amar ao próximo. Amar. Então a gente, tanto tempo depois, vem um outro irmão e nos diz: somente o amor dá sentido à vida e faz com que aquele que ama tenha fortes razões para continuar vivendo. E a gente pensa no contrário, né? Muitas vezes nós ou os outros, um pouco desiludidos, um pouco desesperançados, e achamos que a vida não vale a pena. Talvez não seja falta de amor. Paulo, talvez o maior dos apóstolos que existiu, numa das cartas dele, Paulo foi quase contemporâneo de Jesus, quase viveram na mesma época, ele disse: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Hoje a gente às vezes não consegue ter um entendimento como ele teve há tanto tempo atrás. Então ele serve para nós como aquele farol que nos guia através de todas as palavras que ele escreveu. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E Bezerra de Menezes ainda acrescentou: o amor tudo vence. Não há dificuldade que através do amor não consigamos vencer e suportar. O nosso entendimento de vida, quanto mais amplo ele fica, mais a questão do sofrimento se torna pequeno, porque outros valores são bem maiores do que eles. Bezerra de Menezes ainda diz mais para nós: somos os principais responsáveis pela nossa saúde ou pela nossa doença, porque através dessa terapia do amor, ela nos dá a chave para que nós possamos evitar, amenizar ou até mesmo curar doenças físicas, mentais, emocionais e espirituais que atraímos para nós. As coisas que acontecem comigo, elas não vêm, vamos dizer assim, de graça para mim. É a questão da atração por frequência. Então, nós temos que mudar, nós temos que muitas vezes deixar aquilo que nós gostamos, que eu disse antes, que nós consumimos o que nós gostamos, não apenas o alimento, mas as ideias, as atitudes que nós repetimos, nós temos que deixar aquilo que não nos faz bem e aplicar em nós mesmos essa terapia do amor, para que nós consigamos vencer todas essas mazelas que foram ditas. Pensamentos e emoções mal direcionadas, equivocadas ou maldosas criam desequilíbrio energético e físico. Então, muitas vezes, como já foi dito também em várias oportunidades, quando nós temos um sentimento ruim com relação a uma pessoa ou pensamos mal de alguém, nós estamos nos intoxicando. E, através disso, desequilibrando o nosso aparelho energético e físico e atraindo aquilo que nós não queremos. Não alimentarmos más ideias, más palavras que acabam se tornando maus sentimentos e más atitudes. Tudo está interligado, né? Então, o pensamento é a manifestação do espírito, é a forma como ele se manifesta. A falta do nosso controle de observar o que nós estamos pensando deixa esses pensamentos livres e soltos. Eles acabam por se tornar sentimentos, emoções, emoções fortes que criam em nós problemas, até chegar na questão física, e que nós só percebemos quando os sinais aparecem. Mas nós não precisamos esperar os sinais, nós podemos observar, ter uma disciplina mental maior. Não é simples, não é fácil, mas é a nossa tarefa, não tem outra maneira. Ele disse, né, tudo que acontece conosco é porque nós estamos atraindo. Então, que a gente possa, dentro desse contexto, atrair aquilo que a gente realmente quer e não aquilo que nos faz tão mal. Quem sabe a gente pode se aproximar dessas sensações, como ele diz, tão boas, né? Que ele cita. A calma, o alívio, a alegria, a vitalidade e a esperança.